Fala, povo do Nerd Patriarca, beleza? Beleza, voltamos para mais um podcast aqui. E hoje a gente vai fazer um quadro diferente do que a gente vinha fazendo, né? A gente vai falar sobre as X faces D, o nome do quadro. Não sei se é um nome de quadro bom, mas é o quadro que a gente criou. E hoje a gente vai falar das X faces de Jim Carrey. No caso, 8 faces, né, galera? 8 faces, deu 8 faces. Cada um trouxe 2 filmes. Isso. E eu sou o Vinícius. Estou aqui hoje com o Ivaldo. Fala, galera, beleza? E 23 menos 10 é 13, vocês vão entender. Estou aqui hoje com o Everton. Como é imensa a felicidade da Virgem sem culpa, esquecendo o mundo e pelo mundo sendo esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada prece é aceita e cada desejo realizado. Pariu, hein? E estou aqui com o Raul. Bem-vindo, Raul. Aê, parabéns. E aí, galera, beleza? Que demais. Então, agora que está todo mundo aqui apresentados, vamos às 8 faces de Jim Carrey. Podcast Nerd Patriarca. I met you when I was 23. And the day we met was September 14th. 914. 14 plus 9 is 23. Beleza, Vini. E aí, qual filme que você traz pra hoje? Oh, então, pessoal, eu trouxe um filme aqui bem bacana do Jim Carrey, como todos que a gente vai falar, né? Só que eu trouxe um filme um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver dele, né? Então vamos começar já diferentes. Já a gente vai começar diferentão, porque eu sou diferente, né? Tem que ser diferente e eu vou trazer um filme diferente dele também. Vai, manda bala. Eu escolhi o número 23. Olha só. É um filme de 2007, é um filme de suspense. O gênero era suspense, não, não é um gênero que ele costuma fazer. Ótimo filme. E o filme, o diretor é o Joel Schumacher. Sabe o que o diretor desse filme já fez? O Joel Schumacher? É, ele já fez. Ele fez o Batman e Robin. É o Schumacher, o corredor? Não, lembra do... Você assistiu o Batman e Robin, Ivaldo? Ah, com certeza. Aquele filme ridículo. Maravilhoso. O George Clooney com mamilas, cara. Exatamente. O é aquele que o Batman tem o cartão de crédito lá? É esse mesmo. E o Jim Carrey é o charada nesse filme, não é? Não, cara, esse é outro filme. O primeiro Batman lá, né? Põe em outro filme. É outro filme. Qual filme? O Batman e Robin é o do Schwarzenegger, velho. Esse que ele tá de charada é Batman contra o Homem-Aranha. O Joel Schumacher, ele fez os dois. Ele fez os dois. Que tem o Jim Carrey também. Também, ele fez. Ah, exatamente. Então, esse filme, basicamente, é um filme de suspense. Ele conta a história do Walter Sparrow, que é o personagem do Jim Carrey. Que é um... Ele trabalha na carrocinha. Ele não é que você acha que ele é, Walter. Mas ele trabalha na carrocinha. É colega de trabalho. Ele trabalha na carrocinha, tem a vida dele lá feliz, tal. Tem a família, ele tem a esposa. Ele tem um filho. E um belo dia ele marca de encontrar. É o aniversário dele. Ele marca. É o aniversário dele ou da esposa dele? Eu acho que é dele. É dele porque ela dá o livro pra ele de presente. É, exatamente. Ele marca de encontrar ela. Aí acontece um. Ele tem um problema com um cachorro lá. Atrás do restaurante chinês. Isso mesmo. Ele tem esse problema com esse cachorro e tal. Leva uma mordida. Aí nisso ele encontra a esposa. A esposa apresenta ele com esse livro. Beleza. Começa a ler o livro. Se ele tivesse chamado o Eric Alegria, ele teria se atrasado no aniversário dele. Apresentei ele com esse livro, começa a ler o livro e começa já, tipo, interessante, né? Continua lendo. Ele começa a pensar na vida dele misturada com a história daquele livro, né? Tipo, ele faz começa... muita comparação, né, meu? Tipo, ele lembra muita coisa parecida com a minha infância. Exatamente. Com os meus gostos e por aí vai. É legal que, tipo, a partir do momento que ele começa a ler o livro, meio que ele incorpora o livro, ele enxerga a vida dele conectada. Então, assim... E quer ou não, nesse filme, o Jim Carrey faz dois papéis, né? Sim. Faz ele faz o personagem do livro e dele livro. Mesmo, né? É o detetive do Walter, né? Fingerling. Que a princípio... Ele ficou muito bom de detetive, viu? Que a princípio, antes da gente descobrir todo o enredo, né? É como se fosse um personagem que ele quisesse ser e não é, né? Tipo, ele é um ele é, na vida real, só um cara que trabalha lá na carrocinha e tal. Que, tipo, ele, quando era criança, ele tinha um sonho de ser grandioso. Exatamente. De ser detetive, ter aventuras e tal. E por coincidência, até então, no livro... tinha um personagem que ele queria ser, o personagem que ele estudava e tal, desde criança. Aí ele foi comparando todas as coisas, né? Exatamente. E o filme, o número 23, porque o número 23, né? No começo do filme, no começo da leitura dele do livro, ele começa a ficar... Primeiro ele se prende naquele número 23. É. Mas com o decorrer do filme, a gente vê que o número 23 não é, de fato, a grande importância do filme, né? Pelo menos pra mim, não. Eu não entendi o 23 como, puta, o número 23. Tudo é baseado no número 23 do filme. Eu acho que... Bem, pelo menos até o final do filme... O número 23 teve grande importância, que tudo que aconteceu aconteceu ao longo do filme, o número 23 estava lá. Então foi isso que deu uma engatilhada na cabeça dele pra ele não, ir sim, atrás daquela isso coisa. Isso que eu falo, o número 23 é o que começou a... É o gatilho, né? Isso, a fazer a cabeça dele, né? Uhum. Só que aí depois os fatos da vida dele que vão se encaixando e ele indo atrás das pistas que o livro trazia, tem muita relação com o número 23. É, porque a princípio, o que é mostrado pra gente, telespectador, quando tá vendo pela primeira vez, é como se o número 23 fosse o vilão, fosse algum tipo de assassino, alguma coisa. É como se tivesse alguma mística por detrás. É, disso. O número 23 é um exatamente. Místico, né? É como se fosse um vilão da história, até então. Aí depois, a gente vai descobrindo uma certa paranoia que envolve a vida dele, e a gente consegue ver que, tipo assim, as pessoas que se envolvem com esse tipo de estudo, por assim dizer, entram numa paranoia. Tanto que, tipo assim, ele só entendeu, é ele só entendeu essa paranoia depois que ele começou a ler a parte da loira que se suicidou, que era paranoica por causa do número. Sim. Então, tipo assim, é meio que a parte, a questão não é o número, e sim o quanto você se envolve com ele, quanto que a sua paranoia fica. Porque, por exemplo, a esposa e o filho não ficaram tão paranoicos. O filho até ficou um pouco empolgado, mas a esposa, que até onde eu entendi ela é super saudável da cabeça, ela viu e pensou, ah, isso é só besteira, isso é só um livro, e não botou mas fé. Mas até então, deu pra perceber que ela sabia da verdade. Então, mas ela sabia a verdade, ela tava... Porque no final do filme, você conhece um terceiro Jim Carrey, que é o que realmente aconteceu com ele, que tava sendo encoberto. Sim. É o passado, né? É o passado dele. É, a gente já deu spoiler do final, né? Ah, mas quem nunca disse? Quando a gente... O filme é de 2007, né, pessoal? Não, fora que a maioria dos filmes que tá aqui todos são antigos, né? E acho que nessa, nesse podcast aí é bom. E o final do filme é bacana, mas é um final que, tipo, quando você chega perto dele, você já meio que deduz o que vai acontecer. Exatamente. Pelo menos pra mim. Não sei se pra vocês foi assim. Faz sentido, porque até próximo do final eu já tava... A gente já fica sacando que alguma coisa aconteceu com ele. Exatamente. Não como investigador, mas que alguma coisa na vida dele levou aquilo. Porque a mulher dele começou a dar muita gata. Sim. Mas eu acho que é um filme assim, por exemplo, os mistérios que ele se propõe, tipo, o mistério de quem escreveu o livro, ou então quem é o assassino da pessoa, da menina que ele encontra lá, ele é bem resolvido, tudo se encaixa. Sim, eu acho que o roteiro foi muito bem feito. O roteiro é bem feito. É um filme legal, a atuação do Jim Carrey como drama, assim, de suspense mesmo, de trazer a carga emocional do personagem mostrava, de paranoico, de não estar entendendo o que tá acontecendo, é bacana. Sim, muito bom. Eu acho que os outros personagens não acompanham muito ele, mas... Não. Ele é bacana, ele, tipo... Uma coisa que eu achei engraçado nesse filme é que, tipo assim, pô, aniversário do cara. Por que que a mulher, em vez de dar, sei lá, dar outro livro pro cara, então, dar Game of Thrones, ela vai dar o livro da história do cara? Que, justamente, ela ia dar esse livro pra ele no aniversário? Da puta, né? Porra, ela tava na porra de uma biblioteca, sei lá onde, arrumou esse livro ainda. É, dá outro. Com tantos livros ali, né, meu? É, só isso que, tipo, mas, tipo, o filme tinha que começar de algum lugar, né? Então, beleza, dá o livro. Mas seria mais fácil? Seria mais fácil se, tipo, ele mexendo no sótão, nas coisas dele, de repente, pum, encontrou com um livro. Ia ser mais lógico dela chegar e falar, esse livro aqui, 23. É verdade. Vamos pegar ele, o livro 24 acabou, aí leva o 23. Então, por isso que você fica pensando, caralho, no final do filme, quando você descobre que ele é a pessoa que fez tudo aquilo que ele fez no passado, ele quem escreveu o livro, e o livro é como se fosse uma espécie de memória deturpada dele, você fala, caralho, por que ela deu essa porra desse livro pra ele no começo do filme? Verdade. Se ela queria que ele não soubesse mais o passado e continuasse a vida dele. Deixou essa incógnita, viu? Porque foi bem... Mas, como um filme de suspense, assim, é legal, eu gostei. Eu achei inteligente, porque a pegada do número 23 foi muito bem feita. Os cálculos que ele fez pra poder chegar ao 23 foi muito legal. Não é uma coisa tipo, 20 mais 3 dá 23, você tá vendo? Os cálculos também são forçados, né? É, lógico. Ah, sim, lógico. Mas não, ele muito, faz uns, né? uns de data ele anda que é engraçado. 23 em tudo que é lugar, bem. É que aí é a parte que entra a paranoia, né? Essa é a ideia, ela quer enxergar, ela enxerga, né? Foi o que o médico... Formas nas se eu não me engano, foi o que o psicólogo falou pra ele no meio do filme, né? E o legal desse filme também, eu achei que quando ele vai contar a história do livro, que se passa, né? Ele imaginando o livro e ele como detetive, ele usa os mesmos personagens da vida dele, né? Ele usa o psicólogo como psicólogo do livro, como o médico que aparece no livro. Ele usa a esposa dele como a menina que ele era apaixonado lá. É verdade. E tudo, tipo, você fica pensando que ele vai levar a vida dele pro lado do que tá acontecendo na história. Agora, uma coisa interessante. Alguém lembra qual é o significado do cachorro? Então, eu fiquei pensando nisso depois que eu vi o filme. Eu não entendi que porra aquele cachorro tem a ver. E aquele jardineiro também. Então, o jardineiro não é importante. Agora, o cachorro, se eu não me engano, eu interpretei o quê? Ele sabia onde a menina tinha sido morta e enterrada. Pode ser. Por isso que ele ficava em cima do túmulo. Por isso que o padre, não era nem um jardineiro, jardineiro. O padre que, tipo, olhava o cachorro do jardineiro, né? Pra você ver. Ele chamava o cachorro de guardiões do túmulo, dos túmulos. Porque ele ficava muito em cima. Ah, tá. Faz sentido. Agora, no começo lá, né? O Jim Carrey já. O cachorro era o Cerberus. Antes da gente descobrir qualquer parte do enredo, que logo no comecinho, quando ele. O Jim Carrey tenta pegar o cachorro foge, ele comenta assim: é, se não fosse por esse cachorro por mais 10 minutos antes, eu não teria pegado esse livro, sabe? Verdade. Então, tipo, algumas coisas assim que antes, no começo, ele fala: meu, realmente, deve ter alguma coisa de mistério bem interessante. Era pra acontecer, né? Isso, como se fosse algo meio que predestinado e tal. Então, tipo, é algumas coisas que, meu, eu achei muito legal assim o roteiro. Agora, uma das coisas que logo no final eu já comecei a achar meio que comparativo, e eu já também comecei a imaginar um pouco do final, foi porque aquele filme do Johnny Depp, acho que Janela Secreta, se eu não me engano, perto do final, é quase que a mesma coisa, assim, sabe? A gente acaba já, antes de chegar o ápice, você já começa a meio suspeitar, né? Sacar qual é que é do negócio. Pois bem. Isso é bom. O filme é bom, eu gostei. É um filme que eu trouxe, é um filme de uma cara diferente do Jim Carrey, né? Uma cara muito legal, muito bom. Que ele não faz piada, né? Eu não lembro de piada nesse filme. Você não riu. Ele ainda tem um pouquinho, tem um pouquinho do jeito engraçado dele. Mas é mais uma pessoa simpática. Mas o que tá legal? O que tá legal é que, tipo assim, o personagem pode ser engraçado ou tentar ser engraçado, né? Que nem quando ele leva a mordida lá, mas tipo, a história não é engraçada. Então, tipo, ele ri, só que ele ri sozinho. Ele só tem um jeito dele, mas não é focado, né? Com violência. Exatamente. Tem um filme. Ele tem acho que duas ou três cenas de sexo do Jim Carrey. Tipo, what? Jim Carrey, ele brinca com pinguins e com bichos. Vai tirando nesse Ventura, ele. Tá pesado também. Isso é verdade. Mas bem, é um filme com uma cara diferente dele. É um filme que eu achei muito bom. Hello, hello, hello. I am your beloved Count. Seguindo Olaf. A temática do 23, mas isso vai ser uma brincadeira que eu vou explicar no final. Eu vou trazer um filme também que eu curti muito, é diferente, vocês vão entender essa analogia que eu tô fazendo mais pra frente. Mas um dos filmes do Jim Carrey que eu assisti, que eu curti, que eu achei muito bom, poderia ser melhor, mas eu curti pra caralho, é Desventuras em Série. Eu assisti. Filme de 2004, dirigido por Brad Sieberling, eu não sei falar inglês direito, tudo bem? Tivemos o quê? Jude Law, Mary Streep e Emily Browning, que é uma atriz que eu acho muito simpática. E é isso aí. Cara, esse filme gostei muito. E pegando um pouco esse lado diferencial do Jim Carrey, foi um filme, tirando esse Batman, essa pegada que vocês estavam falando, que vê ele como vilão, com a atuação dele, a pegada de comédia dele, mas vê o lado mal dele, pra mim foi muito top. Eu achei muito bom ele no papel de vilão desse filme. É, sim, é porque ele é um vilão bem caricato, né? É um vilão bem caricato. Tanto que ele ganhou o prêmio do aquele MTV Awards lá, sei lá, ele ganhou o prêmio como um dos melhores vilões, alguma pegada assim. Ah, mas entre nós, o prêmio MTV... E também o... Nossa, isso é verdade. O prêmio do MTV vale bosta nenhuma. Mas tudo bem, o cara ganhou, pelo menos, né? Deixa ele ser feliz. Não, mas ele não deve ter ficado feliz com esse prêmio. Pode perguntar pra ele. Não tem problema. Eu gostei da atuação dele como vilão, cara. Eu achei da hora. Não, é da hora. Não, o filme é legal. O filme é muito bom. O filme é legal. E o Conde Olaf, que é o personagem dele, ele também se fantasia diversas vezes. Isso, ele é um ator, não é? Não é isso, sim, no filme. No filme ele faz o papel de um ator, exatamente. Eu lembro que tem uma peça do teatro final dele. Ele tava lendo. Ah, ele faz de tudo pra casar com a menina, exatamente, não é? Exatamente. Pedofilia, por sinal, mas tudo bem. Eu tava lendo. Particular, não consigo avaliar exatamente o filme, porque, tipo, faz muito tempo que eu vi ele. E quando eu vi, eu acho que a minha expectativa de ver o filme do Jim Carrey acabou sendo muito grande. E aí, quando eu assisti, eu não absorvi a mensagem que o filme tava passando, principalmente que o Jim Carrey tava passando. Eu vi que ele era vilão e os personagens. Em si, geralmente eu não gosto de personagem assim que é muito criança, ou enfim, eu não gostei muito, não me identifiquei muito com o filme, então acho que não vou ter muito o que acrescentar nessa parte. Mas ele não é pra te atacar, hein? Sim, não, mas em momento nenhum ele mostrou ser criança, ele mostrou ser mal pra caralho. Não, então, desculpa, eu acho que eu acabei me comunicando errado. O enredo do filme por completo, entendi, os tipo, principais os lá, personagens, crianças, os personagens assim, principais entendi. São crianças, geralmente eu não gosto quando o herói é criança, sabe? Eu gosto de um herói um pouco mais... Isso, exatamente. E aí quando eu vi, o filme do Jim Carrey, beleza, eu nem tinha visto o trailer, né? Eu só vi a capa, fui ver lá. Então eu pensei que ele ia ter um papel assim mais importante, um pouco mais voltado a ser protagonista e não as crianças. Então meio que eu já recebi meio que um impacto assim diferente. E aí tá. Sim, depois conforme aquele negócio, a gente já tinha um histórico do Jim Carrey fazer comédia. Eu não sabia nem do que era o filme. Quando eu assisti, eu vi que realmente ele era o vilão, e não era aquele vilão, tipo, fodão. Era um vilão, foi que nem falou, um vilão caricato. Né? Ele é um vilão canastrão, né? Ele só quer tirar proveito da herança dos órfãos, e é isso aí. Isso. Uhum. E aí eu acho que eu acabei não curtindo tanto o filme. Ah, mas todas as informações que estão fazendo aí do ponto de vista, cara, tá muito bem, meu. Sim. Eu tava lendo, até pra fazer a maquiagem dele levava 3 horas, cara, só pra fazer aquela maquiagem. Cara, dá pra acreditar. Mas a maquiagem do filme é bem feita. É. Não, mas o filme é bem feito. O filme é muito bem feito. E uma coisa que eu achei legal, eles fizeram um mundo meio que imaginário, um mundo... como é que eu posso dizer, cara? É que assim, no Desventuras em série, é baseado em livros. É um livro, um livro. São 13 volumes. Sim. Esses livros, eles são atemporais, então, tipo, não tem uma cronologia certa que é encaixada eles. Uhum. Então, tipo, tem coisa antiga, tem coisa atual, é meio que jogado, sim. O cara inventou um negócio. Assim. Mas o mundo desse filme, eu achei muito legal como foi exposto, entendeu? Você vê que tem um toque meio fantasioso. É. A tia Juliet lá deles morava numa casa pendurada numa montanha com as madeirinhas. Meu, umas pegadas. É. Cobra gigante, sanguessuga marinha mortal. Mas eles fizeram que não, de um jeito que não ficou tão infantil, tão bobo, e ficou legal. Eu gostei muito do ambiente do filme. Mas esse, Valdo, é por causa do livro. Sim, sim. Todo mundo fala que o livro, ele tem uma pegada mais cínica, mais uh-huh. irônica. Sim, não sim, é sim. bem uma aventura infanto-juvenil só. É. Ele tem umas camadas de críticas, essas coisas. É, tanto que esse primeiro filme, que foi... Quer dizer, esse filme que foi baseado nos 3 primeiros livros, você vê, tem os órfãos legais, que nem o Raul fala, crianças pequenas, só que o mundo que eles estão, o que tá acontecendo em volta deles é uma coisa que meio séria. Você vê, além desse Conde Olaf querer pegar eles pra pegar a herança. Ele, tipo, quer matar eles. Se não pode matar, quer casar forçado com a menina. E, meu, o cara é um incendiário, então ele já matou um monte de gente, matou o pai, entre aspas, o pai deles, meu. Então, tem uma pegada de peso, assim, não é uma coisa muito feliz, como o próprio cara no começo do filme fala, né? Mas é uma história boa, né? Porque tanto que a Netflix agora boa. vai fazer uma série. É, levando isso em consideração, Vinícius, eu falei que eu ia fazer analogia com o seu 23. Por favor, eu quero entender que analogia, que comparação é isso. É uma brincadeira besta, mas... Ah, não. Isso é ridículo, né? Antes de fazer analogia, desse filme Desventuras em Série, como eu gostei muito do papel do vilão, né? Que é o Conde Olaf, eu gostei. Um resumo da cena, assim, que ele, tipo, tentou matar ou os moleques, que é a cena do trem, que eu achei muito boa, aquela cena do trem. Uhum. Se bem que forçaram um pouquinho a barra, se jogar a cabeça de um elfo lá e puxar um negócio do trem, mas tudo bem. A você cena quer da... discutir isso, cara? Não, só que ficou forçadão. É a morte do tio Monte, acho que é Monte o nome do tiozinho deles, o tiozinho das cobras. Uhum. Acho que ficou legal. E a morte da tia Joseph, achei que foi muito boa também, que o cara já tava naquela pegada de, ó, vou pegar as crianças, mas não sei se eu te mato ou não. Ela vai ainda corrige o cara no português lá, ela fala, você tá me tirando. Eu lembro bem, as cenas que eu lembro bem é principalmente do final, daquela peça de teatro, tá? Tentaram sabotar lá pra não. Pra ele não casar com ela, né? Sim. É, analogia, tá na hora de você pegar analogia, se liga só. Esse filme foi baseado nos livros, ok? Sim. O próprio escritor, ele fez o que? Ele sempre fez, sempre procura fazer nos livros dele uma analogia ao número 13. Por quê? 13 é o número do azar, certo? Uhum. Desventuras, azar, beleza. Aí eu tava fazendo uma brincadeira, algumas são lógicas, outras são que nem o Everton falou. É tipo, o cara jogou ali só pra jogar, mas dá um ligue. A série dos livros, né, os livros em si, são 13 livros, certo? Sim. Cada livro possui quantos capítulos? 13 capítulos. Uhum. Vamos dizer assim, o escritor é heterônimo, que é o cara que tá escrito lá o nome dele, mas não foi bem ele que escreveu, não me pergunte. Ele usa um pseudônimo. É um pseudônimo. Isso. É o Daniel Hender. Quantas letras tem no nome dele? 13 letras. É mesmo? O escritor mesmo é o Lemony Snicket. Quantas letras tem no nome dele? 13. É o pseudônimo do Daniel, né? Exatamente. O ilustrador que fez os desenhos, né, do livro é o Brett Helkist. Quantas letras tem o nome dele? 13. Dá uma letra, vamos continuar. A sua analogia é uma sequência numérica que coincide. 13. Por isso que tem essa analogia com 23. Certo. O filme foi lançado no dia 14 de dezembro de 2004. 14 do 12 de 2004. 14 tira 12, sobra 2. 20 mais 4 dá 24. 24 mais 2 dá 26. Quanto que é 13 mais 13? Vamos pra próxima. Emily Brown. Tá paranoico, cara. Tem mais. Emily Browning é a atriz que fez a Violet, certo? Sim. Quantas letras tem no nome dela? 13 letras. Nossa, Ivaldo, você ficou pensando em tudo isso? Eu acho que agora... Não, eu tô paranoico. Acho que eu descobri qual que é o próximo presente pro Ivaldo, meu. É verdade. Sua esposa te deu algum livro esses dias? Por enquanto não, mas tem mais, eu não terminei. Ah, não? Quando a gente se juntar, um leva aquela camisa de força, o outro leva remédio... Não, deixa pra lá. É legal, tem mais. Escuta que é bom. O ator, o Lion Ickness lá, que fez o irmão da Violet, na época que ele fez o filme, ele tinha quantos anos? 13 anos. Ao longo das gravações... Eu vou chutar tudo 13, se você falar, eu vou chutar 13. Não, pode chutar 13, que é o esquema meu. Isso mesmo. Na gravação, ele cresceu 11 centímetros, certo? Uhum. 11 é o número. Quem cresceu 11 centímetros? O ator, o irmão da Violet. Como você sabe isso? Como você descobriu essa informação, velho? Eu liguei pra ele. Ele cresceu 11 centímetros, certo? 11 é o número. Falando, você acredito. Que tá falando aí, né? Centímetros é composto por duas letras. 11 mais 2 dá 13. Olha só, pegada louca. Nossa, tem mais. Velho. Tem mais. Vamos lá. Agora eu sei porque que o RPG não saiu ainda. Né? Calma. Imagine como tá detalhado. Tem mais. Os órfãos. São 3 órfãos, certo? Sim. Família Baudelaire. Quantas letras tem Baudelaire? 10. Quantos órfãos são? 3. 13. O carro usado no filme é um Tatra. É um carro lá, Tatra, eu acho. 600 e alguma coisa. 602, 603. Esse carro ele foi desenvolvido na Tchecoslováquia em 1955. E o modelo... 1913. O modelo usado no filme foi fabricado em 1968. Se isso for verdade, quantos anos que tem? Do desenvolvimento do carro até a fabricação do modelo de 1968? 13. A foto que a Violet tá vendo lá na mesa com a tia Josefine, que eles estão tomando aquela sopa gelada. Sabe quantas pessoas tem naquela foto? 13 pessoas. Você parou pra contar? Parei pra contar. E o filme foi lançado em 2004. E a Netflix vai fazer a série, que vai lançar, provavelmente, não tenho certeza. Essa aqui realmente não tenho certeza. Mas provavelmente vai lançar em 2017. De 2004 pra 2017 dá quantos anos? 13. Olha só, que assustador. Cara, eu tô escondido dentro do quarto, com papel alumínio na cabeça. Com as paredes tudo pintadas. Com as paredes pintadas e com a janela amarrada no banheiro, mas red. Red. All right? Now focus. The color of this pen is the color of this pen is red. The color of the pen that I hold in my hand is royal blue. Depois dessa analogia, vamos ao próximo filme. Próximo. Eu posso falar. Manda bala. Vamos entrar então na área do Jim Carrey. Do Jim Carrey, né? Na comédia clássica, que é. Eu vou falar sobre O Mentiroso, né? Filme do. Clássico da Sessão da Tarde. Acho que todo mundo aqui viu, né? Na Sessão da Tarde. Sim, tal. Sim. Não tem como alguém sofrer spoiler disso. Tá? Não tem. Esse aí eu nem precisei assistir de novo, porque eu sabia todas as cenas. Exatamente. Esse filme é de 1997. O diretor é o Tom Shadyac, que ele trabalhou muito com o Jim Carrey. Ele é o diretor do Máscara, do Ace Ventura. Do Debbie Lloyd. Ele é o diretor do Todo-Poderoso. Ele sabia conduzir o Jim Carrey. O Jim Carrey é o braço direito desse cara, né? É verdade. E nessa história, o Jim Carrey faz um advogado, né? O Fletcher Reed. Onde ele é um pai meio ausente com o filho dele e tal. Acaba perdendo o aniversário do filho dele. O filho dele, como já sabe que o pai é meio ausente, na hora que vai soprar as velas e fazer um desejo, ele deseja que o pai não possa mentir durante um dia. Olha, cuidado com o que vocês pedem, hein? O que é, na vida de um advogado, deve ser uma miséria. Não, ele é um advogado pilantra, que nem ele. Ele é um advogado que faz de tudo pra ganhar o caso. Pra ganhar o caso e tal. E ele tava com um caso muito importante, que ia ser julgado exatamente nesse dia, que ele não ia poder mentir. Só essa situação já traz muitas cenas engraçadas. Muitas mesmo. Assim como ele começa com ele, que ele entra no escritório e começa a falar a verdade pra todo mundo. Quando ele pega o elevador com a moça lá. Nossa. Eu acho que, se eu não me engano, a primeira verdade que ele fala é com a mulher, né? Com a mulher. Ah, com a secretária lá, com a... É, com a mulher. É o primeiro ele fala com a diretora lá do, aquela, do escritório dele. A secretária do cabelo, não é? Não, não. Primeiro não, ele tava com a moça deitada lá. Foi bom pra você? Já tive melhores. Já tive melhores. Aí ele fica falando toda hora. Já tive melhores. Tipo, não consegue acreditar, né? Falou. Aí ele vai lá. Pro... da roupa lá. Minha roupa é bonita, é melhor que seu cabelo. Sua ele vai falando as verdades pra todo mundo. Aí chega a cena, pra mim, a cena mais engraçada do filme é quando chega e pega a caneta, cara. Ele tenta de toda maneira falar que a caneta é vermelha, mas não consegue. Escreve na testa. Aí ele fica escrevendo, aí ele fica brigando com ele mesmo. Cara, é muito engraçado. E ele é um cara, ele é um ator que ele sabe fazer uma pessoa brigando com ela mesma. É verdade. A cena que ele entra no escritório lá, que a moça que ele deu uma sapecada leva ele lá no escritório do chefão dele, ele começa a xingar todo mundo, é muito boa também. Quando você ele é vai ridículo, pro... você e é quando gordo, ele, só e quando ele, é ele perde uma licença do julgamento e vai no banheiro e começa a se espancar no banheiro, velho. E os caras, pelo que eu tava lendo, falaram que tipo, isso daí ele gravou, ele mesmo se lascou mesmo, os barulhos que você escuta, tipo, dele batendo com a privada, nossa, ele batendo nele mesmo, cara. Caramba. Vocês não acham que realmente o Everton que trouxe esse filme, vocês já assistiram um filme dele chamado Sim, Senhor? Sim, senhor. Eu não acho que tem um pouquinho de relação? Não. Porque... acho que não, cara. Porque a premissa é basicamente a mesma, né? Tipo... Ah, entendi. Ele não pode mentir. E no outro ele não pode dizer não. E no outro ele não pode dizer não. A relação, os filmes são totalmente diferentes, mas a premissa acho que parte da mesma coisa. Mas o Sim, Senhor é uma questão também meio, tipo, meio mística. Tal. Não, o do Sim Senhor é o seguinte, ele... É meio de autoajuda. Sim, ele só falava não, ele procurou uma autoajuda e começou a falar sim pra porque tudo. Porque no mentiroso é uma questão que não é explicada, ele não consegue mentir de jeito nenhum. É que nem teve um filme nacional que você viu recentemente? O Alto da Compadecida. Não, é do Hassum lá, qual é o nome daquela porra daquele filme? Era o Candidato Honesto. Ah, o Candidato Honesto. Já ouviram falar? Uhum. Já. É um candidato que não pode mentir e tal. Que é a mesma história, né? Não, eu não assisti, mas eu vi o trailer e fiquei abismado como as pessoas podem copiar tanto assim. Cara larga. A gente lançou aqui nacional a cópia do meu Deus do céu, Mad Max lá. Ah, é. Mas ó, igual conforme comentado a comparação, né? No caso do Sim Senhor, é uma, de certa forma, um tipo de terapia, né? Que o cara faz exatamente. Lá pra aproveitar as oportunidades da vida, né? Tanto que nisso, através disso, por mais louco que tenha acontecido, ele acabou vivendo, né? Tipo, isso foi gradativamente. Né, meu? Agora no mentiroso foi só durante um dia. Não, sim, foi a promessa durante um dia. Só essa ligação que eu vejo, né? E de bem que os filmes são engraçados. Eu acho que o Sim Senhor também é um filme bem engraçado. Pra mim, os dois é muito bom, cara. A gente não trouxe o Sim Senhor pra essa discussão, mas ele tem tanto filme que. A gente só selecionou alguns, né? Pois bem. Mas alguém mais quer comentar alguma coisa? Porque é um personagem clássico dele. Caretas que não acaba mais. Muito engraçado. Quando ele vai no julgamento, ele faz todo tipo de careta. Não é nesse. Que ele tem a mão que então agarra. Isso daí, você tá ligado que ele falou que é o pai dele que fazia isso com ele e com os irmãos dele. Os caras gostaram e falou, pô, da hora. Tem outra cena engraçada que a gente esqueceu de comentar que deve ter sido muito foda ser feita, a cena do avião. É, então. Caraca, aquela cena ali eu olhei e falei, cara, como é que você fez isso, velho? Muito boa aquela cena. Muito louco, velho. O Mentiroso é um bom filme, tá? É um filme excelente. É um filme que nem Chaves. Se passar, eu assisto de novo e tô dando risada. Isso é verdade, cara. Meio que virou clássico. Esse filme trouxe uma coisa legal. Acho que os outros não tinham, se eu não me engano. Ele trouxe aquelas, tipo, cenas extras depois do fim do filme. Então, tem isso mesmo. É verdade. E o Jim Carrey é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Não, ele é engraçado. Esse filme é de que ano, Everton? Desculpa. Esse filme... 97. 97. Era a clássica do Jim Carrey, cara. Exatamente. Era de ouro, né? Era de ouro do Jim Carrey. E uma das coisas interessantes também, no meu ponto de vista, que, tipo assim, o personagem dele é... Igual, ele em si é muito engraçado, mas o personagem não é que o personagem é engraçado, a situação que gera a situação que gera e queira ou não, é a interpretação que ele dá pro cara, né? Sim, naquela situação, né? Igual, por exemplo, no número 23, no Sim Senhor e diversos outros filmes, você vê que, tipo assim, uma pessoa diferente desse do Mentiroso. Esse Mentiroso, ele é um advogado bom, fodão, e tipo assim, ele ia ganhar bom. Não, ele não é bom, ele é picareta. Ele é picareta. É tipo assim, no sentido assim de conquistar as coisas, né? Ele é ligeiro, assim, né? Sim, mansinho, que nem nos outros filmes, né? Então, tipo, é uma característica bem diferente do personagem, e aí é devido ao tanto filme. Que é um a enredo. Fama que ele tem no filme é, tipo assim, ele consegue inventar mentiras e faz o pessoal ganhar o negócio. Exatamente. E pronto. É. Consideração esse filme ainda. Ô, Everton, você lembra o que aconteceu no final? Porque ele conseguiu adiar, acho que mais um dia, não sei que porra que foi. Aí a mulher saiu puxando os filhos, ele viu o pai chorando. No final do filme, do Mentiroso? Não, no final. Não, no final, como assim? O que aconteceu lá no tribunal? No julgamento? No julamento. Ah, o julgamento ele conclui... Não. Prorrogou. Não, ele descobre que ela casou menor de idade. É. Aí não pode... isso não era permitido na Califórnia. Até aí tudo bem. Aí quando o cara leva... Quando ela leva as crianças com o cara, ele desacata o juiz. Ah, sim. Aí ele é preso. É, ele é preso. Aí ele consegue sair. Aí a velhinha salva ele e ele vai atrás do filho. É. Então o cara... Sim, não teve resolução. Não, o caso teve. Mas você lembra que na hora que ela tava indo embora levando os filhos voltaram, abraçaram o pai? Não, mas aí já era, aí acabou o caso. Porque ela ganhou a guarda. Ela ganhou a guarda porque. Nossa, então querendo ou não, no final do filme, ele foi ver o filho dele, foi ser feliz, legal. Só que o caso dessa mulher, as crianças, não terminou uma coisa muito boa, porque as crianças queriam ficar com o pai e a mulher levou. Por isso que ele foi preso. Ele falou pro juiz, pô, mano, mas o cara é bom, o cara é um bom pai e tal. Ele não podia mentir, né? Nossa, que pena, porque querendo ou não, ele foi ser feliz com o filho dele, mas o cara se fudeu. Sim, no caso, assim, ele não é que nem aquele Harvey Specter lá da série Suits lá, não é aquele advogado foda no sentido assim de experiência, inteligente, mas é aquele que, tipo assim, consegue os objetivos mesmo que seja na pilantragem, né? Agora, quando você pega o Sim Senhor, o número 23, ele já é um cara mais ameno, assim, não sei o que, mas é um personagem diferente e o Jim Carrey consegue colocar muita vida nele. Assim, isso que é bacana pra quem. Consegue interpretar vários papéis. Demais! Está na hora da festa, F-E-S-T-A. Por quê? Porque eu quero! Raul, e aí? Agora, Raul, nos brinde com seu conhecimento sobre Jim Carrey. Tá bom, então vamos lá. O filme que eu trago aqui é O Máscara. Olha só. Excelente. 1994, cara. Qual é o nome do restaurante? Do bar? Congo Bongo. Coco Bongo, que Congo Bongo? Coco Bongo. Coco Bongo. Isso. E tu falando, sabia que ele existe, cara? Sim. E o Jim Carrey é o dono. Exatamente. Fica lá em Cancún, lá. Quando a galera faz aquelas festas lá de Spring Break, lá que nem que o Pânico ia lá entrevistar. Meu, que tem de galera lá naquela porra, mano. Mó muvuca, meu. Deve ser da hora. Estaremos lá um dia. Ah, sim. Pintado de verde com terno amarelo. Só pra fazer referência. Eu tô até pelado lá. Por isso que eu tá lá. Se vai entrar ou não, né? Só Deus sabe. É, né? Aí já é outra coisa. Se uma das coisas. Um cara na porta fazendo pirocóptero, não vai deixar você entrar. Ai, caralho. Então, uma das coisas interessantes do filme, em relação assim a atores, né? Tem a Cameron Diaz, que, meu, foi o primeiro papel da carreira dela, né? É verdade. E ela tava feia nesse filme. Nossa, velho. Então, tipo assim, foi legal que. Deve ter sido difícil. Eu só falei isso porque minha mulher tá me olhando aqui e não tá dando muito certo. Mas ela vai concordar com você. Melhor não. Uma das outras coisas, meu, tipo, mesmo sendo um filme da década de 94, no meu ponto de vista... Máscara de 94? Isso. É interessante... 94, Máscara? Isso. É mesmo. 1994. Eu achei que era um pouquinho mais pra frente. Não, é ele. Ele fez o... Se eu não me engano, ele fez esse Ventura. Esse, na esse, sequência, esse. Ele fez o Máscara e... Esse Debi Ventura Lloyd. 2. E aí, ele fez o Máscara e Debi Lloyd. Aí depois veio esse Ventura 2. Tudo 94. Não. 94 foi o Máscara. Caralho, ele trabalhou em 94, Ace Ventura e Debi Lloyd. Em 94, foi esses três. Muito bom. Pô, você vê como o cara é foda, né, meu? Não, esse ano ele tava virado. Mas, igual, devido a todos esses trabalhos, ele até teve um pouquinho de ego aqui na história. Eu já vou chegar nessa parte aqui do ego. No primeiro filme, o Jim Carrey, ele ganhou 450 mil dólares pra fazer o filme. Primeiro filme. E depois que ele fez, quando ele terminou de fazer o Ace Ventura 2, ele já começou assim a pensar, não, agora eu vou fazer um filme mais, né, cara, subir cada vez mais, o que não tá errado, né, tá certo. Só que aí, tipo, a galera que ia fazer o Máscara 2 ofereceu pra ele só 10 milhões, 10 milhões. Por ele isso achou que o filme tipo, é uma merda do início. E aí como ele achou assim, não vai ser uma coisa assim, não só financeiramente, mas como na parte da carreira, não vai ser algo que vai me trazer um novo patamar, né, assim, algo que vai me ajudar a crescer e tal, então ele deixou de lado. Por isso que saiu saiu aquela merda de o bebê. Eu nunca tive coragem de ver esse filme. Eu nem lembro essa porra. Era mais fácil ter dado outro nome. Falava o bebê de cara verde. Faz... é, porra, mano. Mas demorou um tempo pra sair os dois, né? Tipo... infelizmente. Demorou. Você pega a impressão de que, nossa, o Máscara 2, vou dar tanta risada. Só que não, né? Ah, mas na verdade, que já deve pensar que não posso. Quando saiu o Máscara 2, eu acho que a galera já tinha também assistido tantas vezes, tantas reprises do primeiro filme, que eu acho que a galera também já tava um pouco cansada, assim. Pelo menos a galera que tava comigo lá na época, né? Alguém sabe me dizer se aquele desenho clássico do Máscara que passava no SBT, ele saiu muito tempo depois do filme? Não, ele saiu depois do filme. Logo em seguida. Ele foi baseado no filme. Olha, eu acho que foi baseado bem... no filme, né? Eu acho que foi bem ali próximo do outro. Mas você sabe aí da onde que é a origem do Máscara, cara? É de quadrinho, meu. Satânicas. É de quadrinho, cara. Uhum. Quadrinho. Ô, o cara é sanguinolento, hein? Ô, eu não vi, tive nenhum acesso, assim, às primeiras HQs, mas eu vi que tem crossover dele com o Coringa e dele com o Lobo. É. Cara, eu li o Máscara contra o Lobo, meu. O Lobo da DC, o Caçador de Recompensa. Tem um dele lá ele tá bem sanguinário, cara. Lá ele tá bem sanguinário. E você nem vê o Stanley, se eu não me engano. Então, acho porque não, o Stanley no HQ também. É que na HQ... é? Só que no crossover... difícil, então, pelo que eu li, na HQ, o foco é a máscara, né? Tipo, ela passa por um monte de donos. Tanto que o policial também é um... usa a máscara. O Stan Ives é um dos parceiros do Coringa que usa a máscara. É, então. Só que e lá não é a máscara do Loki no HQ, né? É, eu acho... é uma, um cara, negócio voodoo, né? Eu não sei se é voodoo ou se é do Loki. Eu sei, eu não lembro. Eu li a primeira edição da HQ. Eu acho que na HQ é voodoo e no filme é certeza filme que é do Loki. Eu falo, hein? Acredito eu que o filme foi baseado no primeiro HQ. Porque as mesmas ideias, as mesmas coisas que ele faz, tanto no HQ, só que lógico, com muito menos violência, foi passado pro filme. Então, é que eu não sei se na primeira HQ é o Stanley Ipkiss, né? É o Stanley Ipkiss. É, então, é baseado nisso. Tanto que, tipo, eles falam que no filme o Stanley Ipkiss é um cara que é viciado em desenho animado e tal. Por isso que ele usa todas aquelas expressões e tal. Ah, sim. Faz sentido, né? Tanto que, não sei se vocês lembram, no filme, logo no comecinho, quando ele se transforma de início, tem uma cena que ele vai lá no... os caras que arrumam um carro pra ele. Ah, sim. Aí a cena é meio que não mostra o que ele tá fazendo, depois você só vê a polícia pegando os caras com um negócio na bunda. Caraca, ele enfia o negócio na cabeça de um, enfia a faca no corpo do outro. Nossa senhora. Sanguinolento. É bem mais intenso o bagulho, né? Meu? É muito diferente, né, cara? Na cena que ele tá com os bandidos no gueto lá, que ele tá fazendo bexiga, fazendo um animalzinho. Cara, ele faz uma metralhadora no final. Ok. Mas você vê que ele é mais cego, mais vesgo que qualquer um, que ele atira na parede. Mas tá ligado que nessa cena, você lembra que ele tira uma camisinha? Sim. Então, uma pegadinha. Isso foi improvisado, né? Sim. Na HQ, ele faz a metranca, mas ele estoura tanto policial, ele faz tanto... Nossa! Ah, o foco é diferente, né? É, mas eles conseguiram achar um foco... Só que assim, na HQ... bem mais comercial e rentável pra eles, né? Você leu a HQ, né, Everton? Um pouquinho? Não. Um pedacinho? Não. Alguém só cheguei a ver a imagem. HQ eu só li a do Lobo. A original eu não li ainda. Ele é, tipo, ele tem um humor negro na HQ. O que muda é isso. Ele é um anti-herói que usa apenas de humor negro. Então, assim, ele faz as piadinhas, mas tudo no fundo de, tipo, vai matar, vai detonar, vai arregaçar quem tiver na frente. Ele vai em cima de professora, mata, atropela idoso. Nossa, ele faz tudo que você puder imaginar. Ô, louco. Então vamos... vamos falar de coisa boa? Vamos falar agora do Máscara que a gente conhece, né? O Máscara da sua infância. O não maníaco. Não esse. Nada de psicopatas aqui, né? Se bem que ele não deixa de ser, no filme de comédia, ladrão, que ele rouba o banco. É. Ele tem toda uma sapecada na menina. Tem isso. Isso, com certeza. Mas ele aí é mais pela questão do personagem, da máscara do Loki, que é um cara... Querendo ou não, é a máscara do Loki, né? Não é o deus da fertilidade, Raul, e o que você acha do Jim Carrey nesse filme? Cara, eu achei, assim, bem legal, apesar de que, tipo assim, ele já tá, entre aspas, confortável com a parte de comédia, né? Então, tipo, não teve aquele negócio que nem o número 23 ou Desventuras em Série, né? Então, acho que ele já tava sentindo mais à vontade. Porque ele interpreta dois personagens também, né? Sim. É o Stanley. Um meio que, de certa forma, assim, é muito tímido, muito de personalidade, assim, calma, branda, né? Tipo, a galera meio que abusa dele. E aí ele meio que despiroca totalmente quando ele usa a máscara, né? Quando ele põe a máscara é muito engraçado, cara. As caras que ele faz, né? Ele, como Stanley Ipkiss, ele lembra um pouco a aparência dele no Eu Mesmo Irene, que é um cara bobão, que ajuda todo mundo tira ele. É, mas o Eu Mesmo Irene, que a gente vai falar depois, ele é bem mais bobo, tá ligado? É bem mais bobo, mas é por causa de trauma. Calma, bem, isso aí. Uma coisa de cada vez. Uma coisa cada vez. Isso aí a gente vai discutir depois. Só uma questãozinha que eu ia falar da HQ, acabei esquecendo. Ela foi criada pelo Mike Richardson em 1982. Então a HQ é de 1982. E foi publicada pela Dark Horse. Cara, essa Dark Horse não é querendo fazer propaganda, mas, meu, ela fez bastante coisa da hora, mano. Ah, sim. É que não é muito conhecido, assim, né? Não é uma desses. Isso, é uma coisa um pouco mais underground, sei lá, assim. Não é, né, tipo como se fosse a Vertigo aqui, ou isso, uma vertente mais dark, assim, da DC, né? Eu acho que aquele negócio, o público-alvo. Não sei, eu tô sem. Eu também tô falando. Vocês chutando, da DC, eu acho que é isso, cara. Vocês falaram da DC, eu vou chutar uma coisa também. O desenho do Máscara tinha um traço um pouco semelhante, era o traço dos desenhos da DC da época, não era? Alguém consegue lembrar? Tem uma ideia, mas. Não lembro. Só da DC, mas até um pouco da Marvel também, assim, o personagem, a fisionomia dos personagens. Por exemplo, na década de 90, um desenho que eu gostava muito de ver, cara, era o Silverhawks. Eu achava zoado, mano. Meu pai sempre gostou disso daí, quando eu ia ver, sempre achava meio zoado. Você achava zoado, o cara atirava pelo joelho, pelo cotovelo, pelo ombro. Nossa, eu lembro. Só perde pro desenho do Rambo. Silverhawks e Thundercats, cara, eu nunca consegui. Porra, tamo junto, Raul. Eu também nunca entendi, velho. Thundercats é um. Nossa, vamos me matar, mas Thundercats é ruim pra caralho. Eu também nunca gostei, cara, dessa porra. Foda, mano. Jonathan, desculpa. Mas, por exemplo, o Homem-Aranha. Na minha opinião, o melhor desenho do Homem-Aranha foi dessa década aí de 90. Pô, é verdade. A fisionomia dele é. Pode falar. Não só do Homem-Aranha, assim, mas de todos os seres humanos, assim, né, desenhados. Era muito, assim, muito parecida. Tanto que, tipo assim, não era caricatura. Era algo próximo da realidade, né? É claro que às vezes alguns rostos, alguns personagens específicos acabava mudando. Porque no Homem-Aranha não. O Homem-Aranha era bem assim, tudo padrão. Mas no Máscara tinha, por exemplo, o vilão lá, o Petróleos, alguma coisa assim, não me engano. Tinha uma seca e quase nada. Tinha algumas características um pouco diferentes. Aquele outro vilão lá que tinha uma boca lá parecendo um tubarão lá, uns dentes. Uhum, tinha o doutor lá, né? Mas de uma forma geral é. O doutor. O psiquiatra lá, né? Isso. Ele era bem caricatura, era aquele tiozinho com narigão, tava bem caricatura. Mas em relação ao corpo, por exemplo, assim, você vê a jornalista lá, a Peggy, né? A Peggy, o policial também, tipo, um desenho, uns traços bem interessantes. Tanto que, ao meu ver, o policial eu sempre associava com o Sylvester Stallone, porque era o dublador do Stallone, né? Na verdade, como eram dois policiais e tinha um que se achava o inteligentão e o outro era mais bobão, eles me lembram muito os agentes do Spawn. Do Spawn, né? Também então, me lembro. Esse vilão do Boca de Tubarão, ele me lembra, assim, bem pouquinho, mas ele me lembra o Pinguim do Batman, tipo aquele jeito de vilão mais, sei lá, não sei, cara. Esse desenho do Máscara. Do Máscara, cara, eu acho que esse ele tem bastante pegada da DC, velho. No traço, no, na feição dos vilões. Era engraçado e era engraçado, né? Era, exatamente. Mas assim, voltando pro filme, que é o que a gente tem que falar, eu acho que é o primeiro filme, assim, um dos primeiros filmes que a gente assistiu, pelo menos da minha, quando eu tinha idade pra assistir, com aquele impacto visual, sabe? De efeito, de efeitos coisa acontecendo. Uhum. E ficaram bons. E a maquiagem dele, né? Pra época era a maquiagem pra época dele. Foi bom e eu falei, assistia, caralho, olha os efeitos muito loucos e tal, acontece tanta coisa. E você vê, tem uma dificuldade muito grande nesse filme, porque a galera gostava do Jim Carrey, por quê? Expressões faciais, o jeito dele falar, o jeito dele se mover. Você fazer isso com uma máscara verde grudada na sua e cara. E bota aquela prótese, bota aquele dentão lá. É um negócio, meu. E mesmo assim você consegue ver as expressões dele, né? Exatamente, cara. Muito bom, muito bom. Foi um grande desafio pra época e, meu, tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Ótimo. E que cena que você curte, Raul? Você não falou a cena que você curte? É verdade. Máscara, que te marcou, sei lá. Olha, eu, de uma forma geral, eu gosto, ele é bem assim, quando eu reassisti ele, mas aqui sempre tem uns detalhezinhos aqui ou tá ali que você vê alguns defeitos, né? Mas de uma forma geral, eu achei ele bem fluido, sabe? Não tem uma cena muito específica que eu gosto, mas no contexto geral eu acho legal a parte da dança, apesar de ser muito assim, estranha, mentirosa. Ah, eu acho muito boa essa cena. Muito assim, com a dança, com a câmera. É. A parte que ele toma um tiro vestido de cowboy, faz a representação e ganha o Oscar, eu rachei o bico. Não, eu gosto daquela que ele dança com os policiais lá. Então, essa aí que eu falo, que ele essa pula o muro, ele pula o muro e aí é uma penca de policial lá com os caras, todo mundo pronto pra render ele e ele começa a dançar salsa ou merengue. É, exatamente. Todo mundo e aí o policial lá, o esqueci o nome lá, o que vai, fica atrás dele, pula o muro, fala, que porra que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois ele ainda briga no, com os caras de elite lá, fala, meu, uma parte de cara é de elite e tal, não sei o que, é preparado, todo mundo dançando, não sei o que, tipo, é um bagulho bem, é... Da hora, cara. Isso mesmo aí nessa parte, tem que falar que, a, tipo, é legal que em alguns momentos você vê que a, as dimensões do poder da máscara não tem limite, né, cara? Gigantescas, né, cara? É, igual realmente, tipo, ah, seria a máscara do, do Deus Loki, né? Por exemplo, no final, quando ele... Quando o vilão pega a máscara, ele rouba a máscara de novo lá, ele, tipo, pula atrás do negócio, metade, ele coloca cara, a máscara. Cara, que é muito engraçado. Sai, ele sai de terno, aquele terno risco de giz da hora, ele toma suco e começa a sair o suco pelos buracos das balas, assim, meu. Tipo, ao mesmo tempo estiloso, engraçado. Ali é uma das que eu acho legal também. Fora que o cachorro, meu, essa, igual, eu gosto muito de cachorro, meu. E aquele Milo, putz, mano, foi muito bem feito, assim, as cenas. Eu queria ter um cachorro daquele. Aquele cachorro, foda. Então as cenas que tem o cachorro eu curto também, cara. Muito bom. E eu gostei muito da cena dele paquerando a menina no parque também, achei muito engraçada aquela pegada. Aí os caras vão tirando as coisas do bolso dele, ó, o pato de borracha. peixe congelado. A foto da mulher do cara lá. Nossa. E aí o outro cara tira uma bazuca do bolso da calça dele e fala, isso não é meu. Não, ele falou, eu tenho licença pra isso. Ah, é, pode ser. Ah, esse filme é muito bom. Esse filme é legal. I can hear you. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Then who am I? You're the star. Vinícius, sua vez. Minha vez, mais um filme? Mais um filme. Então vamos lá, né? Eu vou falar de um filme de 98. Deixa eu ver, quem falou de um filme de 97? Foi o Everton, falou do Mentiroso, certo? Sim. 97. Vou falar do filme de 98 do Jim Carrey, que chama O Show de Truman, The Truman Show. Nossa, ótimo o filme. O primeiro Big Brother de uma pessoa só do mundo. Exatamente. Mas se eu não me engano, o Big Brother, a ideia... Porque o Big Brother é um programa holandês, se eu não me engano. É. E a ideia veio desse filme. É, eu só não tenho certeza, mas que pena que eles transformaram um filme bom numa merda. Uma série bosta. Ainda bem que... Não, e o filme, querendo ou não, ele discute sem, ainda sem existir essa mídia do reality show que existe hoje em dia, né? É verdade. E o Show de Truman é um filme de comédia, mas dramático. Acho que é o primeiro drama que o Jim Carrey fez de fato, assim, você coloca a veia dramática dele. Eu acho que foi. Porque esse filme é de 90 aí? Esse filme é de 98, ele fez Mentiroso antes... Ele fez os que vocês citaram, Ace Ventura, Debi & Lloyd, Máscara... Fez o Batman antes... Não, tá certo, esse filme foi antes. Esse filme foi antes dos demais. Foi antes dos demais. E é um filme, basicamente, conta a história do Truman, que é o Jim Carrey, ele faz o papel do Truman, que é um cara que teve a vida inteira controlada por um programa de TV. Então ele vive numa redoma, que as pessoas que moram na cidade dele são atores. É tudo controlado pra você acompanhar a vida dele, desde o crescimento até ele ficar velho. Assim, velho assim, né? Ele não chega... Chega a ficar velho. 30 anos, eu acho. Aí, exatamente, ele chega a 30 anos. Se eu não me engano, são 30 anos de transmissão ininterrupta, né? Exatamente, transmissão ininterrupta. É o bom dia, que é a frase clássica dele lá no filme, né? Bom dia, e se eu não ver vocês, boa tarde, boa noite. Se eu não me engano, Vinícius, me confirma se eu tiver certo... esse filme também, esse fato dele estar sendo gravado, várias câmeras, tarará, isso também é uma doença, é um distúrbio, né? Existe um distúrbio que eu não sei se recebeu até esse nome. Exatamente. Teve casos depois que se foram confirmados com o nome de uma doença lá, que eu não lembro agora o nome da doença. Sei que foi um distúrbio psicológico, pessoas afirmavam que a vida delas também eram filmadas, que eles também participavam de programa. Caraca, que foda, né? Assim, porque elas, não sei se o filme deixou elas paranoicas, ou pelo menos alguma coisa aconteceu, né? Porque isso não é normal. Uhum. Mas o filme é uma comédia. Não é uma comédia pastelão, não é tão engraçado assim. É uma comédia mais séria, né? É, uma comédia. E vai mostrando a vida dele, aí vai acontecendo as coisas que ele ficou pra pensar, porra, estranho, né? Caiu uma lâmpada aqui de cima. Tem uma hora que ele tá mexendo no carro, caiu uma lâmpada lá, logo, né? Logo no começo. Aí já sai no rádio, né? As coisas que são programadas pra acontecer, por exemplo, a mulher que era programada pra ele se apaixonar e casar não é realmente a que ele gosta. Então, outra. Aí a outra que depois vai ajudar ele a sair daqui. Quer ajudar ele a sair, né? E assim, já falando... Gente que volta, né? O pai dele que volta. Tem o pai dele que vai embora, depois o pai dele volta, porque é uma jogada do cara que programava aquele show pra ele continuar na cidade. Não tem essa vontade de sair. É, exatamente. É o Ed Harris, né, no filme. É, criador é. O que eu achei desse filme é que, tipo assim, ele dá uma ideia do quê? Pelo menos eu senti isso. Até que ponto você pode controlar, monitorar e, tipo, guiar uma pessoa na vida dela. É. E, tipo assim, no começo você vê a galera assistindo, você tem a pessoa que a galera tá, ai, vamos enganar ele. Só que no final, quando ele consegue ir embora, você vê todo mundo, tipo, feliz, falando, isso, você conseguiu. Eu achei isso muito legal. Porque meio que a galera queria torcer pra que ele tivesse direito de escolher o caminho dele, seguir a vida dele. Não, eles torciam pela felicidade do protagonista da série deles, show, né? Exatamente. Show. Eles querem que o cara se dê bem. E o, assim, pra mim, já falando da cena mais emblemática do filme, eu acho o final daquele filme espetacular. O final é espetacular. O final daquele filme é espetacular. O final é de encher o olho, velho. Não, aquele final é de ficar triste. É falar, mano. Não ficar triste pelo personagem. Lógico, ele descobre que a vida dele era. Ele pergunta, né? Ele chega a perguntar, então minha vida nunca foi real, não. Dá pra ver que é um final feliz, porque assim, ele tá indo embora, e você já vê que a menina que ele realmente ama, que ama ele, já tá botando o casaquinho e tá indo pra cima. Lógico. Você já tem uma ideia. Acho que vai acontecer alguma coisa boa. O final, né? É bem, bem marcante, porque o cara fala, pô, você tá em rede nacional, você pode falar pra milhões, o que você vai falar? Tá. Ele fala justamente o que ele sempre falava, ele, né? Fala justamente o bordão dele, né, cara? Só que agora é pela última vez. Say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world! In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. É, isso que é o... Não, e uma coisa que faz você pensar também, mesmo se você acompanha alguma coisa por muito tempo, isso passa. Vinícius. O quê? Se fosse eu, diria. As cabras moram, existem várias populações de cabras. Aí ia ficar marcado, hein? Ai, cara. Aí deixa pra lá, deixa pra lá. Mas, mostra logo uma cena que o... Tem aqueles dois seguranças que acompanham o show dele, né? Uhum. Aí, tipo, eles veem que acabou e falam, ah, tá bom, troca de canal. Porque... É o final verdade, mesmo do filme é esse, né, cara? Exatamente, o final do filme é esse. Ele faz a despedida dele, vai embora pra vida real, que, tipo, acabou, a vida do cara é um entretenimento só, não era nada. Mas eu acredito que ali mostrou os dois lados da moeda, que muita gente ficou muito feliz dele ter saído, deve ter até ficado, poxa, nossa, que coisa legal. E teve gente que falou simplesmente, ele saiu, pô, parabéns, Truman, troca essa porra, vamos ver a usurpa. Era um entretenimento pros caras. Não era. Legal, hein? A gente podia fazer um podcast só pra usurpadora. Não, X faces daquela atriz. Caramba. Paola Braccio? Essa mesmo. Não, Paola Braccio é o nome da personagem. Ah, da atriz eu não faço ideia. Mas vamos descobrir e faremos um podcast sobre ela. A X faces de Thalia. Pronto. Thalia, Maria do Bairro e por aí vai, né? Marimar. Nossa, eu ia falar Marisol, Marimar. Ela fez Marisol, Marimar, Marilua, Mari. Tudo Mari que tem. Se tiver Mari no meio. Marimar. Cara, total. Ele cantou ali na hora. Você lembrou? Você lembrou? Lembra da Cristal, que ela era cega? Não. Ela era cega e enxergava tudo. Ela é o demolidor da Flash. Não lembro essa coisa. Mas tudo bem. Uma cena que eu achei muito engraçada, que, como o Vinícius falou mesmo, o filme não é focado em comédia, pastelão, vamos dar risada. Mas aquela parte que ele tá, tipo, na beira da praia à noite, aí começa a chover só onde ele tá, eu achei muito engraçado. Aí ele corre e vai pro lado, a chuva vai pro lado. Eu achei engraçado aquilo, porque ficou bem na cara que, tipo, tem alguma coisa errada aqui, esse lugar. Exatamente. Tem alguma coisa estranha nessa merda. Muito bom. E uma coisa que eu achei também muito foda é que você vê o peso do filme. Aquela cena que ele tá lá com a mulher dele segurando uma colher de sorvete e ameaçando ela, mas tudo bem. E o amigo dele chega e leva ele pra conversar. Pô, Truman, você sabe que você pode contar comigo. Eu nunca mentiria pra você. Você vê que é tudo forjado, você fala, cara, que foda. É um filme que, esse é um filme com conteúdo que ele fica, tipo, é uma história que você consegue trazer pro dia de hoje e você vai ver como muita gente tem a vida programada na TV pra você assistir, entretenimento, isso aí fica bem antes de acontecer. Parece que querendo ou não, se você avaliar a mídia hoje, ela domina a cabeça de muita gente, né? E esse filme, ele é sucesso, foi sucesso de crítica na época, ganhou prêmio, caramba, esse é um filme de fato que entra no top do Jim Carrey. Isso é um ponto muito positivo do Jim Carrey. O cara é tão talentoso que, tipo assim, ele não é um cara que vendeu a aparência dele como um comediante que faz carinha feia. Ele é um cara que vendeu o talento que ele tem. Exato. Então ele consegue interpretar papéis diferentes, em cenários diferentes, mantendo a qualidade, cara. Isso que eu acho muito show foda. O Show de Truman foi a entrada pra ele fazer papéis mais... E mostrou que ele tem muito talento em fazer isso também. Com certeza. Marcante esse filme. Ventura! Sim, Satã? Oh, desculpe, senhor. Pensei que fosse outra entidade. Então, ó, acho que é minha vez. Eu vou jogar mais uma pérola aqui pra vocês, hein? Por favor, Ivaldo. Já que a gente tava falando dos filmes mais antigos dele, os seus sucessos mais antigos, eu vou jogar um de 1954, que eu duvido muito que alguém não tenha assistido. 1994. Ah, certo. Ace Ventura, cara. Ace Ventura. Ace Ventura. Personagem clássico, né? É o personagem clássico. Se eu não me engano, antes de Ace Ventura, o Jim Carrey não tinha uma fama. Ele não era tão conhecido. Não tinha. Ele praticamente não era conhecido. Mas o Master também foi de 94. Mas foi o Ace Ventura foi o primeiro. Esse é o primeiro filme da carreira dele. Não. Teve dois antes. Teve dois antes. Mas assim. Acho que é o primeiro. Mas é o primeiro de impacto da carreira dele. É o de destaque. Tanto que no Ace Ventura, ele não era nem o ator principal, aquele cara de peso, pra falar, vamos colocar o Jim Carrey no filme que vai chamar a atenção do povo. Não, ele foi colocado e vamos que vamos. Esse filme exatamente. É também do Tom Shedd. Uhum. O elenco, eu destaquei umas pessoas que eu acho legal, que é o Keir Iron, que é, não é um ator maravilhoso, mas ele fez Iron Sky, que é um filme de nazismo bizarro. E eu nunca ouvi falar. Não assista. E ele participou do Blade, cara, eu achei legal. Ele participou do Blade, o retorno do vampiro. Mas também que não vai ser uma coisa que eu falo, caralho, esse ator. Mas é um ator que ele fez mais alguns filmes, não, como é tudo merda, eu só quis falar esses dois porque eu achei legal. E tem a Courtney Cox, que ela é a primeira paniquete do mundo, cara. Você sabia disso? Não. Ela gravou Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3, Pânico 4, Pânico 5, Mas Mecânico a Courtney Cox, ela é famosa pelo Friends, né? Dois Filhos de Pânico, Retorno do Pânico, ela gravou tudo, cara. É impressionante. Agora esse aqui é pro Everton, hein? Ele vai lembrar, talvez. Tem um cara que fez esse filme que também não teve muito destaque. Grande parte dos filmes que ele faz, ele só dá alguma pontinha, que é um tal de Random Tax Code. É tipo, não vou falar. É tipo o faxineiro do filme, o cara que tá batendo a porta assim quando o ator passa. Mas esse cara fez o Rápido do Menino Dourado. Como nunca? O Rápido do Menino Dourado, eu li o livro. Caralho, fez ideia de Murphy. Caramba, é de Murphy. Ah, tá, eu confundi. Não, é o mesmo nome, mas porra. Não tem o livro da série Vagabundo? Tem, caralho, mas é o. Ah, tá. Eu pensei que tinha um filme. Não. O do Ed Murphy é o que ele procura. Ele tenta salvar um chinês dourado. Sim, eu lembro. Quer dizer, eu lembro que existe esse filme, mas eu não lembro do filme. Esse cara fez uma pontinha em Corra que a Polícia Vem Aí, 3.5,2+5. Quem não fez uma pontinha nesse filme? Quem não fez uma pontinha nesse filme? Todos os comediantes dos Estados Unidos fizeram uma pontinha nesses filmes. E ele fez uma pontinha no Mentiroso também. Só que, tipo, é uma ponta ridícula. É um caso que ele fez lá e só mostra ele falando, é isso aí e vai embora. Agora, sabe por que eu coloquei o nome dele aqui? Porque ele fez um episódio do Arquivo X, Everton. Você acredita? Qual? Esse cara, ele fez o episódio Fighting Club, que tem as irmãs gêmeas que quando elas se encontram, todo mundo começa a ficar violento. Ah, tô ligado. Ele era o lutador que fez esse episódio. Tá, mas ele tem alguma importância nesse episódio? Ele é o cara do episódio inteiro, que rola toda a trama, rola em cima dele. Que ele namora com uma das irmãs, depois ele namora com a outra, e quando as duas se encontram, ele também tem Alien Clone é uma pegada meio doida, mas acho que foi a única coisa mais importante que esse cara fez, mas tudo bem. Uma curiosidade que eu achei legal desse filme é que tem uma parte que o Ace Ventura vai numa festa e tá tocando a música Hammer Smash Face, que é da banda Cannibal Corpse. E a banda tava lá tocando, e tipo... Tava, mas você sabe que é uma das bandas preferidas do Jim Carrey, né? Exato, e ele exigiu que essa banda estivesse lá, isso eu achei muito da hora. Ele exigiu não, né? Ele deve ter convidado os caras, né? Não, ele falou, ó, vamos fechar porque essa banda. Porque ele não era o Jim Carrey nessa época também, né? Dá, vamos dar um pouco de valor pro cara, vai. Ele pelo menos... Não, eu não tô tirando o valor dele, falou que naquela época... Ele negociou. Não, provavelmente o cara deve falar, vamos colocar uma banda aqui, qual vocês acham? Ele fala, bota... Wesley Safadão, Calypso ou Cannibal Corpse? E outra coisa que eu achei legal, uma curiosidade interessante, na cena, que por sinal é uma das cenas que eu acho mais engraçada, que ele vai atrás da galera do time lá do Miami Dolphins, ele vai atrás dos anéis. Porque o enredo do filme é ele buscando o golfinho desaparecido, certo? É, eu pulei o enredo, é verdade. É, o enredo do filme é isso, ele é um investigador lá, ele é um detetive de animais. Exatamente. E o caso dele é encontrar esse golfinho, que foi sequestrado, né, esse golfinho é o mascote desse time de Miami futebol. Miami Dolphins. Dolphins, isso, aí ele vai atrás, ele tem que descobrir o que aconteceu, quem sequestrou o golfinho e resgatar, é isso. E, bem, voltando no que eu tava falando, né, numa das cenas ele descobre que, por exemplo, ele encontra uma pedrinha que é de um anel, certo? Então Sim. Ele entende que quem tem esse anel que tá faltando essa pedrinha é o cara que provavelmente sequestrou o golfinho. E ele vai atrás dos caras do time, e essa cena é muito engraçada, e os caras que ele vai atrás, os jogadores, muitos deles são jogadores mesmo, que eu achei bem legal, isso não é, tipo, só dublê é jogador mesmo. Uh-huh. E eu não sei se vocês lembram desse filme, tem a tenente deles, a Einhorn, que é uma moça lá, que tipo, é a tenente dele, que é mó séria, briguenta, que é a vilã do filme, no caso. Vocês estão ligados que ele deixa a ponta solta, ele joga indireta direto, que ela talvez seja homem. Ah, sim. Antes dele revelar. Eu tava pesquisando, aí na internet fala que o próprio nome Einhorn, em alemão, significa unicórnio, né? Unicórnio tem o que? Vem da testa, né? E tem uma cena que ele tá na mesa também, lá, discutindo, tereréu, e tem duas maçãs no meio, uma banana, foi uma indireta também. E uma que eu percebi reassistindo o filme, na cena que ele tá falando com o amigo dele, na delegacia, e o cara fala, meu, sai daqui que a tenente tá vindo, vai dar merda, você tá zoando aí. E ela chega, ele tá lá falando com a bunda dele, né, no caso. Ele levanta e fala, opa, eu não sabia que eu já era a terça-feira dos testículos. Essa indireta foi meio que pra ela. Só que tudo bem que depois ele beijou ela, né, mas deixa pra lá. É, mas todos beijaram, né? É, todo mundo que beijou. Todos começam a cuspir. Esse filme... Pode crer, né? Eu me lembro mais do 2, Ventura 2, cara. É, eu me lembro bem mais do Ventura 2. Eu gostei mais do 1. Um é mais legal, isso eu tô ligado, mas tipo, eu me lembro mais do cena do 2. Tanto que não é o mesmo diretor que produziu o 2, né? Pode falar. O bagulho que eu não esqueço da cena, que eu acredito que seja o 2 lá, é quando ele tá dentro do rinoceronte, cara. Ele vai sair do rinoceronte. Essa cena, eu acho que todo mundo que pensa em essa aventura, pelo menos o 2, já pensa em eu sempre lembro do Meus Dentes Estão Sujos. É. Ele saindo do rinoceronte e quando ele recebe a lança na perna. Nossa, que fica, aí ele recebe na outra, ele fica... Quando ele vai na tribo lá também. Muito engraçado, cara. Ah, aquela cena é foda. É porque o Ace Ventura 2, ele é 95, né? Ele é um ano depois já, não é não? Não, acho que é um tempinho mais pra frente, cara. É 95, eu acho. Não, é. Ele será que é 95? Ace Ventura 2 é de 95. Caramba. Olha, de 94 até 98, 2000, o cara gravou até que bastante coisa em sequência. É, vocês estavam falando dos momentos legais. Alguns momentos que eu curti pra caramba no filme foi esse do anel, que eu achei muito engraçado. Ele correndo atrás dos caras, ele fazendo um monte de coisa, tomando soco na cara. Nossa, eu achei muito foda. A ida dele no banheiro, quando ele tá naquela festa disfarçado, que ele vai pro banheiro, aí ele encontra lá onde o cara guarda os peixes que ele coleciona, encontra o tubarão e volta todo rasgado. Nossa, aquela parte eu achei muito foda. O Dick é o cara que sabe apanhar nos filmes. Ele sabe apanhar. Pra caralho. Ele apanha e convence que ele apanhou. E a do hospital psiquiatra, que ele tá com aquele tutu de bailarina também. Cara. Putz, é muito bom aquilo ali, cara. Olha, Ace Ventura foi um dos primeiros filmes do que a gente conhece como Jim Carrey, que é aquele ator de comédia, aquele cara caricato que faz o povo dar risada. E, meu, marcou pra caramba e foi esse que engatilhou ele pra esses próximos filmes de comédia que a gente curte pra caramba também. Bye, Joel. I love you. Meet me in Wanda. Quem é o próximo? Bom, eu vou falar então. Vamos mudar de novo pra outra face do Jim Carrey, mais vai séria. Dar, vai dar merda. Assim, que vai eu vou falar merda. Sobre o brilho eterno de uma mente sem lembranças, cara. Ai, meu Deus. Quem assistiu esse filme? Eu assisti. Eu assisti faz tempo, mas eu assisti. Vocês lembram desse filme? Lembra. Raul, você assistiu? Não assisti, e já queria aproveitar e dar uma pequena pausa aqui. Dá um corte aí, eu vou dar um mijão e já volto, tá? Eu já assisti o filme, então... Não, pode ir lá. Beleza. A gente esqueceu de falar pra você que a gente tá ao vivo no YouTube. Ah, tá, ótimo, perfeito, hein? Porque aí os meus fãs já vão saber que eu sou um ser humano que precisa mijar também. Então, pessoal, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme... Meu Deus. Eu assisti... recentemente, e é um filme fantástico. É um filme muito bom, um roteiro muito bom. Realmente. Muito bem dirigido. A história conta a história do Joe Barish e da Clementine. A Clementine, da Kate Winslet. Cuja premissa é a seguinte, se você pudesse apagar da sua memória as lembranças de uma pessoa, se você faria isso, o que isso acarretaria pra você? No filme, ele, Jim Carrey faz o papel do Joe e a Clementine é a Kate Winslet que faz, né? O Jim Carrey, ele tá sensacional nesse filme, mas a Kate Winslet tá muito foda também. Esse é um detalhe do filme. Nesse ele mesmo filme, elogiou muito ela, hein? Nossa, o Jim Carrey, ele faz o papel do cara reservado, e a Kate Winslet, que geralmente faz um papel mais reservado, ela faz uma moça muito extrovertida. Verdade. Que quer aproveitar a vida e tal. E nesse, eles têm um relacionamento e... Breve, né? Breve. E nesse filme tem a ideia que existe a possibilidade... Uma empresa chamada Lacuna Inc. Ela apaga a memória das pessoas, né? Que apaga a memória das pessoas. Você tem a capacidade de apagar realmente a memória das pessoas. A lembrança de alguma coisa ou de alguma pessoa da memória das pessoas. Verdade. E nisso ele descobre que ela fez isso com ele. Apagou ele da memória dela. Ele encontra o bilhetinho. Quer dizer, os amigos, o casal que é amigo dele, dá o cartãozinho escrito. Exatamente. E esse cartãozinho é mais ou menos o que deu a premissa pro filme. Porque o roteiro é do Charlie Kaufman. Esse cara, ele fez o mesmo roteiro do Quero Ser John Malkovich, né? Que fez muito sucesso na época, sim, né? Acho que o filme não fez tanto sucesso, né? Mas é um filme meio cult, né? Qual? O Brilho Eterno? Não, o Quero Ser John Malkovich. É baseado meio, mais ou menos na questão de um bilhete que falava isso, né? Uma pessoa apagou você da memória dela, tá ligado? Uhum. Essa é a ideia do filme. E o que eu acho muito bom do filme, que eu achei quando eu tava assistindo, é a questão do como eles trataram o procedimento na mente dele. A questão das transições que tem entre as cenas. Pelo que eu lembro, eu achei muito bom como o personagem do Jim Carrey, ele ia colocando aquela pessoa que ele tava conhecendo nas memórias dele. Sim. Porque ele conhecia a pessoa, ele viveu aquela pessoa, sabe? Essa é a grande premissa do filme. Ele tava nervoso, tava bravo, o relacionamento não deu certo. Ele tentou, ele falou, vou apagar ela da minha memória. É que isso, na verdade, ela apagou ele da memória, tipo, meu, não quero mais isso pra minha vida, bum, apagou. Uhum. Ele vendo isso, ele fez meio que por impulso, por raiva. Exatamente. Só que não é o que mas, ele queria. Durante o processo procedimento, ele vai lembrando, pô, não, essa lembrança foi boa, eu não queria apagar isso, eu queria permanecer com isso. Porque é aquela questão da escolha, né, tipo, você pode ter terminado alguma coisa, mas será que você quer apagar o que aconteceu? E a questão, e no filme, na questão da gravação do filme, ele tem poucos efeitos visuais, efeitos especiais, na verdade, tem muitos efeitos práticos. A questão, você lembra quando ele durante o filme ele quer salvar a lembrança da Clementine, né? Uhum. Então ele vai pegando ela e vai levando ela para as memórias mais humilhantes que ele já teve. Ou memórias, ele vai tentando esconder ela nas memórias que não estão mapeadas, né? Masturbação com hentai, eu já vi casos assim. E você se lembra que ele tem uma cena que ele tá pequeno lá? Nossa, aquilo, aquela cena ficou muito boa. Aquilo é perspectiva tava forçada. Acordado, sabia? Estava, não, com certeza. É perspectiva forçada, que nem Senhor dos Anéis, tá ligado? Ah, não sabia. Não é efeito prático, não é um efeito especial. Caramba. Cara, é um filme muito bom. Eu gostei. Como se fosse uma ilusão, né? Aham. Uhum. Eu achei muito legal o filme. Eu também gostei do filme. Ele é um filme diferente do Jim Carrey. Uhum. Pra você ter uma noção. Ele faz um cara muito tímido, um cara meio sombrio. Você percebeu que Desventuras em Série é do mesmo ano do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Sim, foi lançado no mesmo ano. E sim, pra você ter uma. Olha, pra você ter uma noção. O Jim Carrey lançou em 2013 Todo Poderoso. Certo. Comédia. Em 2014, 2004 ele lançou Desventuras e Séries e Brilhetar de uma Mente Sem Lembranças. Em 2005 ele voltou com Loucura de Dick e Jane. Cara, então ele foi... Ele consegue passear fazer... entre o drama e... É muito. Verdade. E o personagem dele é bem marcante, porque é um cara que ele é bem sombrio. Ele não tava preparado pra um relacionamento com ela. Sim. No começo ele deixa isso bem à vista, né? Que ele fala, poxa, por que que eu só me apaixono por pessoas que, meu, não vai dar certo? Tá. Não, é tipo, ele fala, só uma pessoa sorri pra mim que eu já tô apaixonado. Vocês podem ele é muito negativo, ele apresenta que ele é, tipo, ele dá uma... Ele mostra um ponto de vista, assim, que ele é muito negativo, um cara muito fechado, retraído. Só que eu achei o filme muito bom por essa questão da... Quando a Kirsten Dunst, lá, o personagem que ela faz e tal, ela cita o poema do Alexander Pope, que é da onde tirou o título, né? Que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. The quote goes, "How happy is the blameless vessel's lot? The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted and each wish resigned." Que é muito bonito o poema, né? E a questão do relacionamento deles não é uma questão apenas racional, tá, sabe? É. Que vai te ser tirado do cérebro dele. É uma questão emocional. Tanto que eles se apaixonam de novo, né? Uhum. É. Apaixona de novo assim, né? Vamos ver se até a próxima semana mantém. Porque, assim, no final do filme, você vê que eles meio que se aceitam e vão tentar... Mas talvez, essa é a graça do filme. Sim, ela deixa que essa incógnita. Você não sabe se eles vão ser amigos, né? Não, então, deixa essa incógnita. Tipo, mesmo eles tendo apagado a memória e tal... O sentimento entre os dois realmente existiu, sabe? Sim, com é uma certeza, coisa que vai sempre ter. Aí a questão do final do filme é isso mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer. Se eles vão ter um relacionamento, se eles vão terminar de uma vez, se eles vão ser amigos e tal. Deixa essa brecha pra imaginação de quem tá assistindo, né? Sim, eu achei um ótimo filme. Um negócio que eu achei legal do filme é. Eu não vou ser honesto, como eu tinha comentado antes da gente estar gravando o podcast. Não foi, né? Pra mim não é um dos melhores que eu já assisti. É muito bom. Nossa, esse filme pra mim realmente muito bom, muito bem feito. Muito bem escrito esse filme. Pô, acho que eu vou até apanhar na rua se eu falar pra... porque esse filme é ruim aqui nesse podcast. Não, mas... não sei se o Oscar é parâmetro, mas esse filme ganhou Oscar de melhor roteiro original. Então. Querendo ou não, o roteiro dele é espetacular. É um negócio que eu achei muito interessante, que além desse amor, ele mostra vários tipos de amor diferente ao longo do filme. Amizade. Ele mostra, por exemplo, deixa eu ver, o amor platônico, que é do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do ator. O Frodo, do Senhor Dos Anéis. Lightwood. Isso, obrigado. Que, tipo, no processo em que ele tá apagando as memórias da principal, ele vai, se apaixona por ela, aquela coisa meio que platônica, tudo que ela pede, ele fala, não, eu vou fazer pra você é perfeita, o que você precisa... Então, isso é um fator que, tipo, você sabe, ele pega as coisas que o cara fez pra ela, né, e tenta usar a mesma... Ele tenta meio que, tipo, apagar dela, mas puxar pra ele. E mesmo trabalhar. Assim, ela não se apaixona do mesmo jeito que ela se apaixonou por ele, né? E ainda manteve alguma coisa ali que não foi... Eu só não entendi um negócio, ele começou o processo lá na clínica, e depois foi pra casa dele, como é que... Ele começa na clínica, certo. Aí na clínica ele vai... Eles fazem um mapeamento, né? Eles pegam todos os objetos e o cara vai pensando. Ah, sim, até eu lembro. Ah, sim. Eu me lembro disso, eu me lembro de tal situação e tal. Sim. Aí nisso ele vai pra casa dele, toma um remédio pra ficar dormindo e os caras fazem na cama dele, no trabalho. Pra ele acordar e realmente não existiu aquela pessoa, assim, entendeu? Como se fosse um novo dia. Que ele não foi o primeiro, né? Nem ele, nem a namorada dele. Aquela que ajuda lá no escritório, na clínica a lá Mary, do médico. Né? A Mary também passou por isso. Ela era apaixonada pelo doutor e ele apagou a memória dela. Nossa, que rolo. E é isso aí. Esse filme é bem complexo. É um filme que você tem que prestar muita atenção pra você pegar todas as... Esse é um filme que você tem que assistir em várias etapas da sua vida, cara. É verdade. Sim, é verdade. Porque cada um você vai ter uma interpretação diferente. Por exemplo, se eu assistir esse filme hoje, eu vou achar ele... Ó, eu assisti ele não faz muito tempo, mas também não foi recentemente, sei lá, 2-3 anos atrás. E gostei. Se eu assistir hoje, eu provavelmente vou gostar mais. Se vai eu tivesse assistido, né? Vou gostar mais. Uhum. Se eu assistisse ele na época que eu assisti o Máscara, eu ia falar, nossa, de filme. Eu assisti 5 minutos e ia desistir. É, verdade. Porque é diferente. A primeira das primeiras vezes que eu assisti foi bem nesse período, né? Você tá naquela vibe do engraçadão e vê um negócio dramático, você fala, que é isso? Então. Eu acho que foi o que aconteceu comigo no Desventuras em Séries. Eu tava acostumado já meio com a expectativa de ver uma comédia, né? Não tinha visto o trailer. Quando fui ver o Desventuras, eu falei, que porra é essa, mano? E aí acabei não curtindo muito curto o filme, mas se eu rever hoje, talvez eu curto. É, ver agora... com uma outra mental... então, perspectiva. É, perspectiva. Veja, né? Esse filme, Raul, e depois. É legal, o Brilho Eterno, Raul, no pode assistir. Podcast. Mas o que vocês acharam da ideia que esse filme apresenta? Essa ideia de você poder apagar? Então, é uma ideia que, tipo, você pensa é meio, sei lá, viu? Porque é meio você aprende reset, com os, né, seus erros, né? Eu acho que, exatamente. Eu acho que a vida é uma aprendizagem constante, né? Exatamente. Se você só acertar. Exatamente. Se a gente apagasse tudo, a gente ia trazer que aprendizado disso. É isso e aquilo, mesmo. Às vezes o que fere a gente ensina a gente a ficar mais forte. A vida é assim. É como dizem, né? É fazendo merda que se aduba a vida, né? Exatamente. É, linda frase. With you! Stop it! Let go! Let go, girl! On the greener pastures, come on! Clear cutting a place in heaven for you! Come on, help me out! Do something! I don't... Let go! Let her go! Go! Essa frase filosófica, Raul, traga pra nós o último filme desse grande debate. Lá vem. Beleza, então. Bomba. Esse bomba. É um dos que eu puto pra caramba. Eu assisti muitas e muitas vezes. Eu mesmo irei. Olha só. Então, e olha que, tipo, ele novamente faz aquela questão de uma mesma pessoa fazer dois personagens. Cara, ele foi realmente muito. Eu mesmo. E esse é o mais marcante que eu ele nunca faz. Mais, depois desse filme, eu nunca mais me senti mal com a minha segunda personalidade. Eu acho que ele é de 2000, eu mesmo irei. Isso, exatamente. Em 2000, o diretor são dois irmãos, Peter Farrelly e Bob Farrelly. Sabe, eu acho que, se eu não me engano, o Grinch saiu no mesmo ano que eu mesmo irei. Eu acho que sim, cara. Eu não tenho muita certeza do Grinch, mas eu acho que foi no mesmo ano. Porque eu lembro que ele, tipo, meio que não parou, sabe? Ele fez um projeto. Eu tenho quase certeza que o Grinch foi no mesmo ano. O Grinch é aquele que faz o papel do chupacabra verde. Exatamente. Dourado, Natal. Natal, exatamente. Lembrei. Continue, Raul. De atores, meu, tem a Renée Zellweger, que, cara, igual, eu sempre vendo ela pelo filme, né? Pelo Renée, beleza, sempre aquela imagem e tal. Hoje eu fui ver no Google a imagem recente dela, cara, como as pessoas mudam, mano. Não, ela aconteceu uma tragédia, não é possível. Um acidente nuclear na tela dela. Não, cara. Ela já tava de... Ela era magrinha, novinha e tal, e depois começou a fazer aquele diário de... Diário de Jones. Ela ganhou muito peso, caralho, né? Mas beleza, o rosto ainda tava o mesmo. Agora, cara, tipo, chegou a idade, chegou os caras... Mano, tá muito diferente. Mas beleza, o foco não é ela, né? O foco é o Jim Carrey. Exatamente. Cara, que filme foda, mano. Que filme foda. É um filme meio besteirol, né, cara? É, sim. Esse é total. Então, é besteirol no sentido assim que a comédia é bem escrachada mesmo, bem forçada. Tá. Mas assim, a parte que ele que aborda sobre assim a psicologia da pessoa, de você enfrentar assim seu eu interior. Além de ser muito bom, ele é até um pouco parecido, na verdade, o Sim Senhor que saiu depois, né? Ele é um pouco parecido na abordagem, tipo assim, a gente tem que se conhecer e se cuidar interiormente, né? O caso do Eu e o Mesmo Irene é aquele negócio. No começo, aqui é muito rápido no começo, mas no começo o policial, o xerife lá, o general, não lembro, o chefe dele, né? Narrando a história, falando que no começo ele era um policial muito bom, ele era tinha a melhor namorada mais bonita da cidade e tal, não sei o que, ele era tipo um top, assim, dos policiais, no começo, bem no começo. Ele tinha o bigode mais sexy de todos. E aí depois que ele casou, meu, foi foda, mano. Logo quando ele casou já começou a dar merda. Começou a dar aquela merda. Hã? Durou pouco tempo o casamento dele, mano. Sim, nossa. Meu. Nossa, cara. É tipo, foi casar que deu a merda, cara. Foi sem contar que é traumático, né? Ele perdeu pra um anão com um nunchaku. Sim, então, eu acho que, tipo assim, por ser tudo muito rápido, acabou dando mais potência ao trauma, né, meu? Então, sim, tipo, ele era muito bom, então foi tipo da água pro vinho, cara. Tipo, em questão de meses, né? É, igual, no mesmo dia do casamento. A mulher já traiu ele, né? E aí, porque a mulher ficou. Por mais que o cara fosse um anão, o cara era cientista em alguma coisa lá e tava fazendo, tipo, uma experiência lá em sendo mordomo, né? Tipo, grande bosta lá, né? O menininho era um gênio do mal, ninguém casou com ele. É, né? Tipo, é umas histórias loucas aí. É tipo, mano, aí no final é tipo, a mina trai ele lá, tipo, engravida de três moleques. Os três moleques é do amante lá, mano. E, tipo, e ele não, ele convicto, não, os filhos é meu. Cuida dele. É, cuida, amo o. Na verdade, tipo, eu acho que ela simplesmente largou os filhos e foi embora. Não, ela fez isso. Sim, ela tacou o foda-se, mano. Ela fugiu lá com o anão e ele ficou com os filhos, né? Porque, tipo assim, logo quando nasceu, até os amigos, a polícia falou: mano, olha só esses moleques, mano. Esse moleque aí, o cabelo dele nem entra água, tal, não sei o que. Uma parte de merda e tal. E aí, ele falou: não, é meus filhos, respeito, tal, não sei o que. Tipo, ele convicto que. Agora, uma coisa engraçada, bom, né? Que nesse momento, você vê que acontece o que? Ele sofreu um trauma gigantesco. Uhum. A forma dele agir perante esse trauma foi o quê? Em vez dele ser agressivo, que ele poderia ter sido agressivo, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, normal, ele era o melhor policial da cidade, tararéu. Não, ele, tipo, pegou todo o ocorrido e a personalidade forte, corajosa, guerreira dele, vamos dizer assim, e trancou. Ele reprimiu, ele reprimiu, só que ele não deixou de ser homem e ser uma pessoa, assim, poxa... Responsável, que ele não, em momento algum, ele negou os filhos dele. Sim. Ele, tipo, os filhos nem era dele, mas ele não queria saber. Ele só que aí ele desenvolveu o quê? Ele desenvolveu o lado bom dele, lindo, maravilhoso. Só que aí ele foi ficando bom, ficando muito, muito, muito bom. E deu no que deu. É, de tanto guardar a angústia, né, e não enfrentar, aí acabou dando esses problemas que, tipo, isso foi o quê? Anos depois, né? Porque, tipo, era moleque. Aí os filhos já ficou adulto, né? Uhum. E aí, tipo assim, conforme era coisa que... A cidade era pequena, todo mundo via, todo mundo percebia, né? E antes da mulher fugir, né? Ele foi se confessando. Estar lá, né? Falou assim: eu acho que eu tenho a impressão de que a cidade inteira tá falando de mim pelas costas. Até o padre fala: Charlie, é você? Você vê que o bagulho começa a ficar proporções enormes, né? Tanto que aí quando acontece lá o bagulho, ele não tem como reagir, não consegue reagir de uma forma diferente, acaba reprimindo, né? E aí, tipo, o filme começa daí, né? Aí que começa o filme realmente, né? É. Tipo, todo mundo fudendo com ele, sendo folgado, os caras. Ele é policial e todo mundo folgando com ele de formas muito fortes. Até o Charlie baixar, porque quando o Charlie baixa... Não, o Charlie não, o Hank. Ah, o Hank, tá, é o bonzinho. É verdade. E essa é uma das cenas muito foda do filme, na minha opinião, tipo assim, é a transformação, é o ápice, assim, da loucura, assim, tipo, ele explodiu, não conseguiu mais conter nada, né, meu? Tipo, ele tava no mercado, ele tava só pegando um jornal que o vizinho tinha roubado o jornal dele, né? Ele foi lá comprar um jornal e a menina falou: posso entrar na frente? Quando entra na frente, chega os dois filhos da mulher com uns carrinhos de mercado lotado e tal, não sei o que, ele já começa. E as caras e bocas que ele faz, mano. Você vê que realmente é isso, tá, isso que mostra que o Jim Carrey é foda. O cara vai, tipo, se não vai ter um derrame, vai ter alguma porra ali em série ali, sabe? Então, tipo, as caras e bocas que ele faz é muito legal. O que mostra legal, o que mostra legal do. Não, pode falar. O que mostra o Jim Carrey é foda é a questão de você conseguir reconhecer o Hank e o Charlie só pelas expressões da cara dele. Sim, isso no final fica muito evidente, né, cara? Porque, tipo, aquele negócio, ao mesmo tempo é o Hank, ao mesmo tempo é o Charlie. É só um gesto com o rosto e já ver quem é quem. Só levantando a sobrancelha, baixando. O ponto positivo do ator Jim Carrey, que é o marco dele, é que você pode ver que 90% dos filmes dele, ele não precisa mudar o que ele é. Independente, assim, ele muda a atitude, por exemplo, é um filme dramático, beleza, ele não vai fazer piadinha. Mas assim, nos filmes de comédia dele, você vê que ele não precisa agir de uma forma diferente do convencional. Ele tem que ser ele, ponto final. Ele age naturalmente. Ele age naturalmente. Filme, né? Naturalmente, ele não precisa fazer expressões diferentes, tentar fazer coisas diferentes. Ele faz o que ele é. Isso é muito bom. Isso é foda, cara. Isso é foda. Não é todo mundo que é assim, não. E aí, Raul, o que você achou do filme? Quais são as melhores cenas do filme pra você? Cara, são muitas, cara. São muitas aqui. Eu vou tentar ser... Desculpa, Raul. Vou te cortar. Filme. Você não falou do filme. Como é que é o filme? A história do filme. Ah, então. Eu estava dando... É uma sinopse rápida, né? O enredo de uma forma um pouco geral, né? É que negócio. Ele tá com um problema, tal. Tá? O policial meio que... Ele é um filme de estrada, dele. Né? Sim. O chefe dele meio que pensa assim: ele já tá ficando doente, talvez seja era melhor afastar ele. Então meio que deu uma missão ali de ocasião, né? Chegou uma mulher lá na delegacia e tal, e tinham que levar ela pra tal lugar. E aí o cara juntou muito agradável, né? Falou, ó, vou pegar esse meu policial que talvez vai ser dispensado, né? Ele precisa de férias. Então põe ele na estrada aí, vê se ele melhora durante essa viagem. Se não melhorar, a gente dispensa, né? Ele não queria, mas ia dispensar. E aí que começa todo o enredo fodástico, né? Porque até então você pensa, ah, a mulher é inocente, ou é bandido, sei lá, não lembro agora o ponto de vista que o filme mostra no começo, mas você fica naquela expectativa, né? O que que vai acontecer com ele, né? Como que ele vai cuidar, tal, até que chega um ponto lá que ele entrega a mulher, deixa ela lá, né, com os policiais, sai fora, e aí a mulher depois acaba fugindo do policial, ah, vai atrás dele. Antes disso tem uma cena clássica. Não fala, Everton. Então, na verdade, isso é outra, pra falar da história do filme mesmo, tipo, tem que pensar que as duas personalidades dele se apaixonaram pela mulher. É verdade. Isso é pra entender o filme, você tem que fazer isso. Porque os dois vão brigar pela mesma mulher. Sim, mas é que ainda nesse ponto não chegaram a se apaixonar. Por exemplo, o Hank ainda não tinha conhecido a Irene. O Hank conhece ela depois que a Irene foge. Que aí nessa de fugir, que o Charlie esquece o remédio no apartamento. Então, até o momento, o Charlie já começa a ficar apaixonado por ela, porque ela chega lá, ela vê que ele tá pelado lá. Tá com o Monange lá, o Monange hidratando. Sabe o que, né? A foto dela no travesseiro e tal, não sei o que. Então, aí, a partir daí, né? Que eles fogem. Seus lábios nunca ficam ressecados? A partir daí que começa a introduzir a parte do Hank na vida da Irene, né? Mas tipo assim, o foco mesmo, assim, a parte intensa, assim, dos dois personagens, da Irene com o Hank ou da Irene com o Charlie, que começa a interagir a partir desse momento, né? Mas uma da cena que é só o Charlie com a Irene, que eu acho muito foda, cara, que é quando eles estão na estrada, é a cena da vaca. Cara. Cara, é a melhor cena, cara. A melhor cena é essa, cara. Só, tipo assim, se eu não me engano, pelo que eu vi, o cara dá 9 tiros na cabeça da vaca. E aí, posteriormente, no meio do filme lá, eles comentam que a vaca levou 6 tiros. Ele é 9. Mas enfim, isso é besteira. É questão. Não tem 13, não, Ivaldo? Oi? 13? Não tem 13? Número 13, não? Eu vou reavaliar. Esse cara é muito hilário ali, cara. Tipo, dá vários tiros na cabeça e a vaca só fugindo, mano. Esse é mais um filme que tem cena do Jim Carrey se agredindo. Sim. Cara, essa pra mim é a melhor cena. Ele bater nele mesmo, cara. É muito engraçado. Dentro do carro, nossa. Exatamente. Uma coisa legal, desconsiderando as cenas, é que o próprio Hank, que é aquele lado, entre aspas, mal, agressivo, que não quer saber de nada, chega lá pra frente na hora que ele encontra o albino, e a mina, tipo, ô, mano, você fez merda. Ô, leitoso, deixa eu te pedir desculpa, tererão. Ele mesmo se sente mal, e ele conta pra ela a história do que aconteceu com o Charlie. Eles contam porque que o Charlie aprisionou, entre aspas, trancou ele. Muito foda essa cena também. Tanto que ela até depois fala, então nesse caso a mulher te deixou também, né? Ele começa a chorar, né, meu? Ele era mó durão, começou a chorar porque ele recebeu a verdade, né, meu? Tipo assim, ele não ficava pensando muito nisso, ele só ficava pensando, sou durão e foda-se, né? Porque é a personalidade oculta, né? Mas depois quando a Irene fala, não, realmente, ela te traiu também porque você era uma personalidade importante da vida dele. Verdade. Né? E aí, a partir disso que ele tenta mudar, mas ele muda só um pouquinho, né? Depois cara, é muito, muito bom, cara. Eu não lembro direito se no final do filme ele fica com ela, obviamente. Uhum. Mas qual personalidade que ele fica? Ou eu acho que ele volta uma mistura das duas, ou ele volta a ser. Ele volta a ser o que era, eu acho. Exatamente. O Charlie meio que evolui, ele volta a ser o que era. Ou seja, tipo, ele associa as duas personalidades. Né? Ele meio que se cura, né? Por assim dizer, resumidamente, ele se cura. Então ele fica de boa, pega lá, e aí fica aquela família feliz, né? Fica um final feliz. Eles falam que ele ficou ele, ela, os 3 filhos e o leitoso lá. Falando das cenas lá, tem as cenas legais que a gente tava comentando. Tem a cena do carro, que ele joga o carro lá no rio. Ah, você pegou a carteira? Ah, não sei o que lá. Aí ele fala pra ela, olha, desculpa, não sei o que lá, acho que eu deveria te conhecer melhor. Eu também acho que eu deveria te conhecer melhor. Ele vai falar, você engole. E aí ia dar um tapa na cara dele. Ah, eu achei o pico dessa cena. Cara, a cena do leitoso é engraçado. Todas as cagadas que o Hank faz, né? As poses que ele faz quando ele vai querer lutar com os caras. É bem mais engraçado. Os filhos dele colocando a galinha no rabo do policial. Né? Os filhos dele mó inteligentes, né, cara? Gênios, filhos dele. Não, e o foda é tipo assim, ele vai pegar refrigerante lá, o cara zoa ele, né? E ele, tipo, Hank toma conta da situação, só que não mostra pra gente, assim, o Hank, né? Só mostra o olho assim, lembrou de uma coisa, ó. Você lembrou de uma coisa. Você lembrou de uma cena épica, quando ele tá no hotel com ela, que rola isso, o sexo, sim, que ele acorda com o pênis de borracha. Nossa, você não se satisfez só comigo? Ela, não fui eu que usei. Não fui eu que usei. Ele, muito foda. Quando ele vai no banheiro, né? Ele levanta. Assim, tô me refrigerando. Ai, caralho, esse filme é foda, cara. Esse filme é muito é engraçado. É engraçado pra caramba. E aí depois, lá na frente, quando ele tá na estação de trem com a Irene lá, eles estão falando, não, eu te amo, então, não sei o que, ele abraça ela e fala, nossa, minha bunda tá doendo mesmo. Tipo, do nada, você tinha até esquecido da cena lá, e o cara fala de novo. Foda, só comentar um pouco das cenas ainda, cara, que, mano, muito foda o filme. Igual, logo no começo lá, quando ele começa a se transformar, né, no Hank, ele sai na rua assim, e aí tem aquela mulher peituda lá que tá dando leite pras crianças, ele vai lá e chupa o peito dela, mano. Fica com um bigodinho de leite lá, mano. Tem isso, ele afoga a criança lá. É, mano, nossa. Tipo, é muito doido, cara. Assim. Caga no quintal do vizinho. Não, e o foda é que nessa de cagar no quintal, meu, tipo assim, quando você tá vendo pela primeira vez, ele abaixa a calça lá, e aí muda a cena pro sorvete caindo assim. É, cara. Vai descrever. Mano, quando você vê o sorvete, você fala, mano, que porra é essa, não sei o que. E depois o cara, ô, oh, que delícia, não sei o que. Mano, que merda, mano. Cara, é muito bom. Então, galera, é isso aí, ó. Jim Carrey é um ator maravilhoso. A gente escolheu alguns. É, faltou muitas coisas. Faltou muitos. Não, tem muito filme dele que tem, a gente podia ter colocado, bom. Mas a gente tentou fazer... Pegar um pouco de cada um. Um pouco de cada faceta dele, né? Drama, de... Isso. O drama, o suspense, a comédia, que não tem como falar de Jim Carrey se não falar de comédia. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, a gente esqueceu de comentar alguma coisa, fala pra gente, passa aqui. Acho que tem algum filme que seria mais impactante do que o jornalista. E se vocês acharem mais alguma relação com o número 13 do Desventuras em Série, por favor, coloquem. Então é isso aí, galera. A gente agradece aí a paciência de vocês e até o próximo podcast. Falou, falou, galera. Aí, eu não sei se vocês perceberam, eu consegui 13 relações, viu? Do quê? Dos 13? Do número 13. Olha só. 13 dos 13, né? Tá velho? Não, eu não percebi isso. Durma com esse barulho. Eu vou, você falou... Depois que eu escutar o podcast, eu vou prestar atenção. You know you